pedaços dessa estrada. Sei que não vai ter em nada seus segredos, seja cor. Já conheço as pedras do caminho. Sei também que ali sozinho vou ficar. Tanto pior, o que eu posso contra um canto de amor que nego tanto, evito tanto, e que no entanto volta sempre a enfeitiçar. São mesmo os tristes velhos fatos que álbuns e retratos é te ir colecionar. Lá vou eu de novo como um touro procurar o desconsolo que cansei de conhecer. Novos dias tristes, notas claras, versos, cantas, minha cara ida volto a escrever pra lhe dizer que isso é pecado. Eu trago o peito tão marcado de lembranças do passado e você sabe a razão. Tratar meu ritratti che ora stringo forte.